ela samba. Samambaia, folha de palmeira, muitas outras como ela dançam ao redor. Galhos bons para subir criança, mangas penduradas nas mangueiras, brincos de princesa, cabeleiras, um emaranhado de cipós. Bem-vindo, vendaval, temporal, ventania. Depois a luz do sol, céu azul, calmaria. Mas a natureza não se cansa, nunca perde o passo dessa dança. Sobre a minha rede que balança, vejo pé de jaca se abraçar no flamboyant. Eu queria ser como uma planta, eu queria ter a vida mansa e me libertar de toda ânsia, me cobrir de orvalho de manhã. Bem-vindo, vendaval, temporal, ventania. Depois a luz do sol, céu azul, calmaria.